quem está feliz. Contagia todos de um segundo. Appelle le 02 38 48 48 00. anoitecer. Um dia destes já estamos velhinhos. Vamos brincar, ai ai, vamos brincar. As moelas bem apertadinhos. Vamos brincar, ai ai, aproveitar. Um dia destes já estamos velhinhos. Sua cara bonita. É por ela. fralda do mercado, para que o empregado mostrando a fruta à senhora. Quem espera em maçã, melancia e melão, o fresquinho de agora. Tem tão bem frutadina, olha aqui a tangerina que veio do Afeganistão. A banana e a oranja, o peço e a ginja que me chegou do Japão. Se não sabe o que levar, eu dou-lhe uma para provar, diga-me o que quer então. Dá-me a banana, dá-me a banana, diz a senhora que a banana está madura.

coração bateu mais forte por ti. E dos meus olhos eu nem sei explicar. É só para ti que eles querem. Muito, muito bom dia, amigos e auditórios da Rádio Arconciel. Bateu mais forte por ti. E como os comuna todas as quarta-feiras, é como Portugal em festa que se acorda logo de manhã. Todo amor para te dar. Quando me na companhia, como sempre, também do seu animador Vítor. Isto não muda, como sempre, a melhor música portuguesa, música brasileira, música das nossas ilhas, música para todos os gostos, para todas as idades, vamos dizer assim, não é? Isto tudo durante 3 horas, 3 horas de boa disposição e alegria. Porque a música é que nos traz aquela alegria, não é assim? Vivo em paz, senti o sou como. E espero estar tudo bem aqui neste lado. A cada segundo. Isto é mais que ilusão, é mais que amor, é pura paixão. Hoje estou e nasceste para mim. O nosso amor. Então, se estão prontos para passar 3 horas na minha companhia, vamos lá, depois de ter ouvido aquele grupo madeirense Starlight, seguimos já com música mais calma, mais romântica. Com Vânia Teixeira, Rubén Palmeira. Porque tu és minha persona favorita. Quando me tocas, diz ele. E depois vamos lá falar aquela palavra internacional, a palavra de amor. Com Michelle. Então, sintonize a sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. Quando me tocas, eu nem sei explicar. Quando me tocas, meu mundo se agita. Porque tu és minha persona favorita. Quando me tocas, eu fico sem ar. Te quero amar, te quero amar. Quando me tocas, meu mundo se agita. Porque tu és minha persona favorita. Quando me tocas, eu fico sem ar. Te quero amar, te quero amar. Quando me tocas, meu mundo se agita. Porque tu és minha persona favorita. Quando me tocas eu fico sem ar. Te quero amar, te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Quero te amar, te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Quero te amar, te quero amar. Quando me tocas meu mundo se agita. Deixa louco, que me deixa louco. Não quero mais estar e esperar a tua mensagem para me alegrar. Porque assim eu sofro e por ti eu sofro. Fiz um julgamento no pensamento de como és. Mas estava errado, mas estava errado. Não posso julgar-te nem condenar-te. A culpa é minha, não estás ao meu lado. Quero mais brigas e nem ciúmes que nos magoam. Vamos só falar de amor. Vamos só falar de amor. Pois esta distância que nos separa e que nos mata e que nos causa tanta dor. E que nos causa tanta dor. De amor. De

animar, para animar esta noite, teremos também DJ Bubá. Go! Já sabem tudo, 15 euros a entrada, hoje, sábado, 20 euros. Então é já comprar o bilhete. E seguimos com quem? Com banda de reações, com Quero Viver. Quero é viver. Que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar, fugir ou repetir.

aquecer. O DJ solta o som para enlouquecer. Olhares cruzam, começa o calor. Hoje a festa é nossa, é puro amor. Vem cá, chega mais perto de mim, que a noite ainda agora começou assim. Rebola, gira, deixa acontecer. Hoje ninguém vai te prender. Vamos dançar, mulherada. Mexe bem esse quadril. Sobe, desce, vira tudo. Esta bola é assim. Bate palma, dá risada. Deixa o corpo decidir. Hoje a noite é nossa. Ninguém vai dormir. O Zé da esquina já quer conquistar. Mas hoje eu só vim pra ferve como nunca se viu. Cintura solta, sem timidez. Hoje é festa até às seis. Rodando a saia, sorriso no ar. Quem olha pensa, eu quero entrar. Vem cá, não fiquei parado não. Que isso aqui já virou confusão. É dança, é riso, é diversão. Hoje manda o coração. Vamos dançar. Que é festa. Até amanhã, ou melhor, até já! O meu amor convidou-me à discoteca naquele dia, mas avisou que é diferente do bailarico da Romaria. Vi que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas, mas eu logo a descansei. Não tenhas medo, meu bem, que eu cá não sou de cantigas. Quando a festa começar, o meu par, eu vou a toda. E seja o estilo que for, logo vais ver, meu amor, que eu vou a toda. O que o DJ lá puser, qualquer batida que houver, eu não sou de moda. E vou dar um arraial sem te deixar ficar mal. Eu vou a toda. O meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia, mas avisou que é diferente do bailarico da Romaria. E que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas, mas eu logo a descansei.

nunca abusar. Eu também vou para o Valerico. Sem mim não vais, sem ti não fico. O meu amor deixa-me ir sozinho, porque eu prometo nunca abusar. Eu também vou para o Valerico. Sem mim não vais, sem ti não fico. O meu amor deixa-me ir sozinho, porque eu prometo nunca abusar. Seguimos agora com MK Music. Canções de verão, festa na aldeia. Ir a trabalhinho não me falta. Fim de semana vou para a farra com a malta. Semana inteira trabalhinho não me falta. Fim de semana vou para a farra com a malta. No mês de agosto todo dia é loucura. A gente come e bebe no meio da rua. A vida é isso e temos que aproveitar. Toda a noite a dançar. Com o seu jeito, meu bicho louco. Joana, vamos lá seguir com o novo trabalho de Helena Correia. Sou filha de Portugal. E nós somos filhos de Portugal, não é assim? Yeah. começar. A festa toda a noite, até o sol raiar. Abro a vinho verde, mulher não vai faltar. A festa toda a noite, vai ser sempre a dançar. Até de madrugada, o meu povo vai saltar. A festa toda a noite, até o sol raiar. Abro a vinho verde, mulher não vai faltar. A festa toda a noite, vai ser sempre a dançar. Até o Brasil, depois passar aquela paz de publicidade habitual. E umas palavras de um artista comediante que vai nos explicar o que é o 25 de Abril, porque uma pessoa não tem que esquecer o que é assim o 25 de Abril. José Cruz é que vai nos explicar em direto o que é o 25 de Abril. Show, show, show, show, show. Vai, tu manda, manda comigo, vai. A vida inteira te dei. Quero ver por onde eu fiz e o quê? Foram tantas noites sem o teu amor. Eu tô carente. Por que me abandonou? Sai da minha vida antes que eu enlouqueça. Jogo com essa história. Você não vale nada. Telefone e acorde. Por favor, não desligue o telefone. Sou sua mulher e você é o meu homem. Amor, por favor, não desligue o telefone. Sou sua mulher e você é o meu homem. Amor, por favor, não

et à le penser sincèrement. Mes chers enfants, aujourd'hui, il y a cette phrase qui revient de plus en plus souvent, comme un vieux disque rayé. C'était mieux avant. Avant quoi ? Avant que la femme puisse voter à l'égal de l'homme ? Avant que la voix de l'illettré ne vaille pas moins que celle du professeur ? Avant que les livres, les journaux, la radio, la musique, les films et les spectacles ne soient plus relus, revus, corrigés, supprimés, brûlés ? Avant que les canons ne se taisent pour amener les fils chez leurs parents ? Avant qu'un simple mot, liberté, ne puisse se dire sans trembler ? C'était mieux avant, avant qu'une chanson de Zec Afonso, ne renverse une dictature avec les fleurs de Céleste au bout des fusils ? C'était mieux avant, avant le 25 avril 1974 ? Non, laissez-moi vous le dire, mes chers enfants, non, ce n'était pas mieux avant. Si c'était vraiment mieux avant, croyez-vous que vos grands-parents seraient venus ici, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, en Angleterre, loin de leur terre, dans ces autres pays, laissant leur famille, leurs amis, leur maison, leur terre, derrière eux ? Non. Non. Ce n'était pas mieux avant. Avant, c'était l'obscur. C'était le silence. Avant, c'était la peur. Avant, c'était la misère. Et s'il faut regarder le passé à la lumière du jour, alors faisons-le pour allumer des phares vers l'avenir, pas pour reculer. Mes chers enfants, soyez libres. Pas seulement libres de faire, mais libres d'être. Libres d'aimer qui vous voulez, de croire ou de ne pas croire, d'exister sans devoir plaire. La liberté, ce n'est pas un drapeau, ce n'est pas un cri dans la foule, c'est une voix douce et ferme à l'intérieur, comme celle de Maya. Une voix unique, votre voix est unique. Et chaque fois que vous l'écoutez, que vous l'élevez, que vous la défendez, vous continuez la révolution. Pas celle des fusils et des balles, non, celle des œillets, celle de l'amour et celle de la tolérance. Avec tout mon amour et ma foi dans ce que vous deviendrez. Papa, PS, 25 d'avril, sempre. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandura Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila.

deste nosso tirolino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto teu dedilhado. Brincadeira que acabar, fico lá com a madeira. So let's get it on. Ain't gon' keep this party rockin' till the break of dawn. Ain't nobody going home till 3 in the morning. Break it down to the powers of the world who are sour to the girls. Give a choice to the boys, let them shower in your pearls. Respect, heart, and some might for your people. Will reflect all of the dark, shed a light on your evil. Lá em cima há governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Lá em cima há governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Deve ser governo que é absurdo, galhado e barrigudo, que precisa de uma enxada. Deve ser governo que é absurdo, com galhado e barrigudo. Gosto muito deste nosso tirolino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto teu dedilhado. Brincadeira que acabar, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tirolino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto teu dedilhado. Brincadeira que acabar, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tirolino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto teu dedilhado. Brincadeira que acabar, fico lá com a madeira. Vamos lá nos acalmar um bocado e vamos lá até o Minho, com sons do Minho. Rosinha vai na roda. E no cerquido. We'll be right back.

Oh Zé, tu já trabalhas? E sabem o que é que Zé diz com a maior lata deste mundo? O trabalho é para o burro, eu não quero trabalhar. A noite é para dormir e o dia para descansar. E agora, Diana? Olha a chivinha, olha a chivinha que não sabe de quem é. Olha a chivinha, olha a chivinha que não sabe de quem é. E olha a chivinha, o vocalista da banda que animava o bailarico, perdido com a sorte do sexo, só tinha vossas novas, disse: Jair, casei com uma velha na ponta do sol, deitei-a na cama e o raio da velha. Tornei a deitar, tornou a rasgar. Perdi a cabeça, virei com a velha pela estrela. Casarei com uma velha na ponta do sol. Deitei a minha cama, o raio da velha rasgou o sol. Tornei a deitar, tornou a rasgar. Depois são os domingos, vamos lá com o Jorge Ferreira, com o Dia dos Namorados, e foi pedido da Manuela, de pulsar na minha Rosi para o seu aniversário e para todas as suas amigas e todo o pessoal que a conhece. As estrelas no céu correm, todas numa carreirinha. As estrelas no céu correm, todas numa carreirinha. E assim correm os beijos da tua boca pra minha, da tua boca pra minha. Oh, ai, oh, marido, oh, nela.

Eu quero ver você bailar. Vamos pra frente sem pra abrir. Mesmo se a chuva te molhar. Anariê, anariê. Jogue as mãos pra o ar e vamos cantar. Anariê, anariê. Deixa eu te levar, vem comigo dançar. Vamos dançar, vamos dançar. É a vida, na, na, na, na, na. Vamos dançar, vamos dançar. É a vida, na, na, na, na, na. Sorrir. Eu quero ver você bailar. Vamos pra frente sempre abrir. Mesmo se a chuva te molhar. Nanariê, nanariê. Jogue as mãos pra o ar e vamos cantar. Nanariê, nanariê. Deixa eu te levar, vem comigo dançar. Vamos dançar, vamos amar, é a vida. teu bem. Já fomos girar. vamos lá até o Malhão, Malhão. Aqui nas antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. E pois é, Portugal em Festa acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até ao meio-dia, se tudo correr bem. Eu, como sempre, fui um imenso orgulho e um imenso prazer estar aqui com vocês. Não sei se tu queres comigo sair, 9:10 da noite, não quero saber palavras. Foi um momento muito agradável, com muita música nova, muitas música antiga, e damos encontro também sábado a partir das 19 horas, aquela sala da Passarela, aquela nova sala para nós, para festejar aquela liberdade que nós temos hoje em dia, para festejar o 25 de Abril, não é? Daqui lá, portem-se bem, cuida de vocês. Quem vir no sábado, então digo até sábado, se não, até quarta-feira. Tchau, tchau. Às 11 da manhã, na RTP Mundo, a edição é do jornalista